Da chegada bom, desce para 4 mil pés, ajuste no 013. Estabilizou ILS, voo no 561. Voo no 561 no Torre, 1895. 1895, graças. Torre Salvador, gol no 561, no bom dia. Gol no 561, check trem. Tá em cima ainda. Pode baixar travado. Cortaremos. Agora sim, baixo travado, gol no 561. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 08 nós, o gol no 561. Livre pouso, pista 10, gol no 561. Papão, meu uísque, bravo uísque. Autorizado a chegada a mar e desce para o 050 direto SAP. Solo 06, livrar à direita, 1211, bom dia. Direita 1211, confirmo. Confirmo, 1211. Que reporta no final do desvio, uísque bravo uísque. O seu número 1 na aproximação está ali o restante de velocidade, correto? Nissan 3567. 574. Acionei a identificação, autorizada a chegada a Aman. Desça para o nível 060 direto do Dona. Forma o uísque bravo, uísque desça para 2000 pés, ajuste no 013, vou na cruz do na reporte estabilizado. O 1162, essa identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 070, reduza para 2509 e siga como número 4 na aproximação. Aguarde novas reduções. Quando 791 efetua um desvio? se a Pós-Vizinho tem condições de voar na Pós-Vizinho interceptar? Tem, então, 2 para 3, no pés na Pós-Vizinho do ano, reporte utilizado. 2000, Duna, reporta bem. Reporte na Papal, Gillette, Bicatiá. Informar a posição do passageiro dentro da aeronave. Afirmativo, 1-0, 1-3 para o voo 79. Afirmativo, 1-0, 1-3. 1-0, 1-3, obrigado. Um 3574, espera 3 mil pés, ajuste no 013. O 1162, desça para o nível 050. Forte aliado e pronto, pistão no 7, Juliette Pitochard. Está usando, reduza para 2009. Reduzindo. W1, meu Loki, Bravo Whisky. Bravo Whisky, torre 1-1895. CDZ95, bom dia. Bom dia, Papa Romeu, Bravo Whisky, final, e ela é sexway pista 10. Continua a aproximação, guarda pista livre. Ciente, se não for atrapalhar, a intenção é cancelar no externo e fazer base pela direita para 17. Whisky Bravo Whisky, reporte para cancelamento do plano. Sim, pode confirmar o vento, por favor? Vento 160 graus 089. Ciente. Gol 1094, decolada 16, controle 1208. 208, boa. Controle Salvador, é o gol 1094. Gol 1094, contato radar, soltando 370, saída Momo. 370 na Momo, gol 904. Torre Whisky Bravo Whisky, cancela o plano da presente para pousar visual para 117. Sente, o Whisky Bravo Whisky, base pela direita, ponte final na 7. Sempre. O Juliette Vitor Charlie, sai da árvore após direto. Relativo, vento 160 graus 089. Meu pé no 790, confirma? 2 mil pés autorizado, reporte estabilizado, o gol no 790. Sente. O 1162, reduza para 2009. Boa. Patrulha 08, até mais, senhor. Até um bom dia. Isso, Bravo Whisky, base para final 17, baixou e travou. Whisky, Bravo Whisky, tráfego avistado, livre pouso, pista 197, vento 197, 0 grau, 099. Livre pouso 197, isso, Bravo Whisky. Autorizado final, reporte estabilizado. 2000, portal estabilizado, na 3574. Controle, bom dia, Juliette, Vitor Charlie, de coluna A, boa na sua escuta. Papa Romeu, Juliette, Vitor Charlie, contato radar, sou para o 100, seguindo o perfil da Seda Arbo. Vai manter 3000 ou vai cruzar uma caverna? Negativo, tem que manter 3000. Vai manter 3000 pés, Juliette, Vitor Charlie. Charlie, manterá 3000. No, 7999. Confirme? Estabilizou. Assente, com 791, agora com a Torre Salvador, 1-1895. 1895 com a Torre. Gol 1162, você efetuou um desvio? Informado pela frente, dependendo da 203. Copiado o seu reporte nacional de desvio? 791. 1791 no check-trem. Acesse travado, 791. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 0-9, nós, gol 1-7-9-1. Livre pouso, 1-7-9-1. Whisky Bravo, Whisky no solo, aos 2-0, cruzado backtrack, livre à esquerda, estacionar frequência livre. Bom dia. Estabilizado, TAM 3574. TAM 3574, chama a torre 1-1895. 295. O Vitor Bravo, isso, vai ter 5 condições visuais, nível 095, na disputa do controle. TAM 3198, autorizado a chegada Mari, voando a pro de Mari. Descendo para o 050. Comandador, espaço 2, tá? Gol 1162, desce para 4 mil pés, ajuste no 013, aguardando para prosseguir na descida. Informa um tráfego de suposição de 9 horas a 8 milhas, mantendo 3 mil pés no rumo sudoeste. 3820 disponível. Tem aproximação ao guarda de pista livre, tá? Tem 574. Aguardando pista livre. Teste, um Boeing 738, passando 050 para 4 mil pés. Ciente, o Juliette, Vitor Charlie. 99. Livre pouso, 90, 35, 74. Trafego passar pelo Juliette Vitor Charlie. A senhorita poderia me liberar uns 20 graus à direita aqui para eu evitar uma formação? Afirmativo, aguarde apenas a ultrapassagem, será autorizada a subida tanto a curva. Ah, tá bom, tá aguardando, Juliette, Vitor Charlie. Gol, o número 62, desce para 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. Opa, Romeu, Juliette, Vitor Charlie, livre exceção a uma centena. Confirma a proidão para o destino. 270. Para o ideal, para Brumado, Juliette Vitor Charlie. A gente voa direto destino, Juliette Vitor Charlie. Autorizado direto para Brumado? Afirmativo, voa direto subindo para uma centena. Ok, muito obrigado, Juliette Vitor Charlie. Gol 1094, chama Recife, frequência 12545. 12545, 1094. O 162, Torre, 1895. 1895, 1862. 1211, 1338, 3574.